Pode crer. Narrando o que pra nós é cotidiano e banal. Pra playboyzada, jornal nacional. Macarrão, DJ A e Buiu. Sem neurose, 100% cria de favela. Família posse, por overdose. Crônica do cotidiano, realidade nua e crua, sem pano. O som é pras mina, o som é pros amigos. O som é pra trabalhador, pra bandido. Comédia, otário e fudido, tá excluído. Pra colar no nosso bonde tem que ter instinto. Saber quando dizer, quando falar, saber o que ouvir. Quando enxergar é o justo pelo justo, é o certo pelo certo. Então fica esperto, o diário foi aberto.